Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ou às 9 à segunda-feira, às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Rafael Neves, pároco em Mangual da Serra, Moimenta da Serra, Passos da Serra, Santa Marinha e São Martinho, do Arcipestado de Ceia. Sr. Padre Rafael, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Uma saudação especial também para os nossos ouvintes. Fui-lhe colocar a primeira questão e tem, de facto, a ver com um assunto que realmente eu gosto muito, que é a vocação. João Paulo II tinha às vezes uma frase que eu gosto imenso, que ele dizia: nós temos como que duas vocações na nossa vida, uma vocação para a família, mas depois há uns tantos que são chamados a uma vocação mais à perfeição, e é esta vocação, portanto, que eu lhe vou falar. Pedir-lhe que o Padre Rafael nos dissesse como é que descobriu a sua vocação para sacerdote. Quando nós falamos de vocação, pensamos, obviamente, sempre que a vocação tem origem e um fundamento em Deus, que chama e que fala, mas que não o faz diretamente, ou seja, serve-se de mediações e de intermediários. Do ponto de vista pessoal, a minha vocação começou desde que, na realidade, praticamente desde que eu me conheço, porque a vida familiar dos meus pais, devido a compromissos profissionais, impossibilitou que eles estivessem permanentemente o dia todo comigo, e eu fui, por assim dizer, entregue a aquilo que chamaríamos hoje uma babysitter, que cuidava de mim durante o dia. E felizmente essa babysitter era uma pessoa que passava mais tempo na igreja do que na sua própria casa. Ou seja, eu vivi a minha infância até à minha praticamente adolescência mergulhado nas realidades da igreja. E obviamente que, à distância de todos estes anos, eu sinto que Deus me falou através dessa senhora que cuidava de mim, através também do carinho dela, mas sobretudo através da experiência que ela me fez passar durante o tempo da infância em que eu estive com ela, os tempos que passávamos na igreja, as orações que eu via ela fazer na igreja. Ou seja, a minha vocação em termos pessoais começou aí, mas lá está, corresponde sempre a um chamamento que Deus faz, intermediado e imediato por pessoas, por acontecimentos, por experiências. Portanto, lá está, neste caso, o que há pouco dizia. Portanto, Deus serve-se de mediações, e neste caso serviu-se exatamente, portanto, dessa senhora que olhava por si. E eu às vezes digo, e isto é a realidade, hoje, portanto, o tempo exige, pronto, tudo isto, e as crianças hoje são colocadas nas creches logo de manhã e passam, de facto, uma boa parte da sua vida com outra pessoa que não tem nada a ver com a família. Sim, sim, sim, sim. E isso, de facto, pode ser positivo ou pode ser negativo. Porque hoje as crianças vão para a creche às 8 da manhã, ou até, em alguns casos, antes, e saem às 8 da noite ou às 7 da noite, e passam, portanto, chegam a casa, praticamente vão para a cama, e a vida é feita realmente com outras pessoas que nada têm a ver diretamente com os pais ou com outra coisa qualquer. E, de facto, o esporte pode ser, de facto, muito positivo, mas pode ser muito negativo. Neste caso, no aspecto da vocação, foi muito positivo. O que é que notava já agora? Portanto, aqui, este é o aspecto da mediação. Como é que se começou a sentir? Portanto, Deus falava-lhe, portanto, através desta mediação, mas, pronto, sentia desejo de ser sacerdote? Uma interpelação direta por parte daquela senhora que, desde muito cedo, me foi interpelando e questionando no sentido de eu um dia poder abraçar a vocação sacerdotal. Falava-lhe mesmo disso? Sim, falava-me diretamente disso. Padre Rafael, não ficava impressionado quando ela dizia isso? Não, quer dizer, achava uma coisa perfeitamente natural, como acharia hoje perfeitamente natural que as babysitters ou as pessoas que cuidam das crianças possam fazer essas interpelações, que são naturais, Como se pergunta a uma criança o que é que queres ser quando fores grande, tu não gostavas de ser isto ou aquilo, quer dizer, aquela senhora perguntava-me e interpelava-me no sentido da vocação sacerdotal. Obviamente que a interpelação dela foi ganhando eco na minha vida e dentro de mim, e obviamente, vamos lá, todo aquele aparato que existia à volta da figura do padre, aparato no bom sentido, sim. Toda aquela ritualidade da celebração da Eucaristia, também a maneira de estar dos vários párocos que foram passando pela minha paróquia, foram interpelando-me no sentido da interpelação que aquela senhora já me vinha fazendo. E é a partir daí que eu começo a pensar e a refletir nisso. Claro que posteriormente esta ideia da vocação esbateu-se muito naturalmente com a fase da adolescência, etc. Mas lá está, a interpelação ficou lá dentro e foi amadurecendo, por assim dizer. Pois, Padre Rafael, eu acho isto muito interessante. Até porque a ideia que eu tenho é que às vezes os mais velhos, os mais crescidos, se inibem de falar às crianças, aos adolescentes, no aspecto da vocação. E todos nós temos vocação, ou para uma coisa ou para outra. A verdade é que, não sei, acho que a gente se inibe. Eu estou a pensar, eu sou catequista também. E eu nunca ousei falar a nenhum dos miúdos da catequese, e se calhar devia fazer. Mas quer dizer, há aquele receio. Às vezes já chegam a casa e o que é que o pai vai dizer, mas isto acha que deve ser dito. Não chocou absolutamente nada. Não. Aliás, e considero que é uma coisa natural. As pessoas proporem caminhos e estados de vida, questionarem, mais do que dizerem, tu devias ser isto, ou a tua vida devia encaminhar-se por este ou por aquele caminho, deixar um espaço de interrogação na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, porque de facto falta na nossa sociedade, na nossa vida, uma cultura vocacional. Ou seja, as pessoas preocupam-se muito com aquilo que um dia no futuro as crianças e os adolescentes e os jovens vão fazer, mas preocupam-se pouco com aquilo que as crianças, os adolescentes e os jovens um dia vão ser. E isso seria mais importante do que propriamente o fazer, associado ao quanto vão ganhar, associado à reputação e ao estatuto que vão adquirir. Padre Rafael, portanto, estou a achar isto muito interessante e até digo mais. Eu tenho conversado, portanto, ao longo destes vários anos, que já não são poucos, neste programa com muitos sacerdotes. E pronto, a este ponto nós nunca falámos. Uhum. Mas eu tenho-me apercebido, ao longo destes anos, que muitas das vocações, muitos dos sacerdotes com quem tenho falado, eles me dizem, fulano falou que tu não gostarias de ser padre, ou algo parecido. Eu vou contar um episódio que ele ainda não é sacerdote, é um diácono, que brevemente vai ser sacerdote. E ele contou também na rádio este episódio da vocação, e que eu achei muito interessante. E ele, portanto, estava na paróquia, eu vou ser muito lacónico, mas ele estava na paróquia dele, entretanto o parco estava lá há 50 anos e mudou. E veio outro que ficou com muito mais paróquias. E pronto, e o povo estava habituado a determinadas cerimónias na paróquia, que deixou de as ter, porque ele tinha, em vez de ter, se calhar, 3 ou 4 paróquias, passou a ter 5 ou 6. Normal. E pronto, e há sempre alguma contestação nestes casos. As pessoas têm dificuldade de aceitar isto. Quer dizer, as pessoas têm dificuldade em mandar os filhos. Claro. Ou falar aos filhos na vocação. Têm dificuldade em querer que os filhos sejam muitas vezes padres. Mas depois são exigentes, dizendo, mas eu estava habituado a casar-me quando quero, ou fazer o batizado quando quero, e agora, quer dizer, não é possível. Fazer-se transformar. Pois, e isto às vezes leva a alguma contestação, sem razão nenhuma, não é? E esse rapaz que eu falo, que é hoje diácono, que brevemente será sacerdote, se Deus quiser, ele dizia que, pronto, vendo aquela contestação, foi à sacristia e falou com o padre que estava lá há pouco tempo. E disse, seu padre, não vou dizer quem, mas ele citou até o nome, e disse, olha, o que é que eu posso fazer para ajudar? Claro. E ele disse, olha, o que é que tu podes fazer? Olha, se queres ajudar, olha, vai para o seminário, que se houvesse mais padres, isto não acontecia. E ele disse-me depois o seguinte, E eu fiquei a pensar naquelas palavras, e ao fim, creio que ao fim do mês, ele veio ter, eu fui ter a vez ter com o sacerdote, olha, eu fiquei a pensar naquilo e quero mesmo ir para o seminário. Portanto, isto é para dizer, às vezes, nós devíamos falar realmente, como o padre Rafael acaba de dizer, portanto, devíamos falar mais desses assuntos às pessoas. Mas não falamos, inibimos-nos, e o que é negativo, não é? Se me permite, até nessa história há um aspecto curioso, ou seja, a crise, a carência que aquela comunidade viveu e experimentou fê-los despertar, mais concretamente fez despertar esse jovem para a vocação sacerdotal. Ou seja, esta crise de vocações pela qual a Igreja, quer queremos, quer não, vai atravessando, pelo menos em termos numéricos, pode fazer despertar com que surjam novas vocações, ou então que os leigos assumam realidades que lhes competem a eles particularmente, sem estarem à espera que seja tudo centrado na pessoa do sacerdote. Creio que uma coisa não dispensa a outra, não é? Claro, evidentemente. Os leigos tanto têm um ministério obrigação... como o outro se articulam perfeitamente. Os leigos têm obrigação. O Concílio Vaticano II foi há 50 anos e, de facto, definiu os bispos naquele grande concílio. E disseram, sim, senhor, é hora dos leigos. Portanto, os leigos são batizados, são responsáveis. Deus disse, sendo perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. E me disse aos padres, vocês têm que ser mais perfeitos que os leigos. Não, não disse, quer dizer, eles também são todos à perfeição. Portanto, cada um tem o seu campo. Claro. E, não temos, e acho que o pior que pode acontecer é o que eu chamo às vezes as latas de sacristia, que a gente está a se meter no campo de uns dos outros. Quer dizer, todos nós temos um campo imenso, vasto. O leigo pode ir onde o sacerdote não consegue. No trabalho, na família. Portanto, agora cada um tem o seu campo. E os leigos, sem os sacerdotes, não conseguem sobreviver. Porque, pelo menos espiritualmente. Sim. Porque há coisas que o leigo não pode fazer. São aqueles determinados sacramentos que só o padre pode fazer. Confissão, Eucaristia. Portanto, por isso, ninguém tem que ocupar os espaços uns dos outros. E era bom, de facto, houvesse muitos padres e bons padres, e que houvesse muitos leigos, bons leigos, porque isto, de facto, como é que Deus diz? A seara é grande, claro. E os trabalhadores são poucos. Portanto, isto dava, de facto, campo para todos. O amor é uma coisa muito boa, que bate numa pessoa sem se saber bem porquê. É estranho, às vezes fica bem escondido, outras é doido varrer, sem se saber bem porquê. Então o mundo fica mais bonito, é cada um seu favorito, e eu bem perto de ti. Paixão é uma coisa assim bem forte, que nos faz perder o norte, até chega a magoar. E é estranho, tudo perde o seu sentido, vira fruto proibido, sem se saber bem porquê. E então o mundo fica mais ansioso, a cada um seu amoroso, e eu bem perto de ti. Eu bem perto de ti. então o mundo fica mais bonito, a cada um seu favorito, e eu bem perto de ti. E então o mundo fica mais bonito, a cada um seu favorito, e eu bem perto de ti. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o seu padre Rafael Neves, pároco no Arcibispado de Ceia, nas paróquias de Mangual da Serra, Moimenta da Serra, Passos da Serra, Santa Marinha e São Martinho. Temos estado a conversa acerca da vocação e vamos continuar durante mais um bocadinho a falar de vocação. Padre Rafael, eu acabei agora de fazer o anúncio das paróquias, tenho estado aqui do Arcibispado de Ceia. Eu não sei porque você tem aqui paróquias no... Dividem-se. Como é que é? Pertence aos dois arcibestados? Sim. Qual é o é? Tenho paróquias dos dois arcibestados. As três primeiras que cito são paróquias do arcibestado de Gouveia e depois as duas últimas, portanto, Santa Marinha e São Martinho, são paróquias do arcibestado de Ceia. Muito bem. Padre Rafael, vamos continuar mais um bocadinho então, a conversar da vocação. Sente que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido na sua vida ou não? Isso todas as pessoas que sentem e vivem a vocação devem pensar assim, ou seja, foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Essa pergunta induz-me a responder que sim, sou feliz correspondendo a esta vocação à qual Deus me chama. Pois, eu digo isto porque, quer dizer, quando se vive bem a vocação, eu acho que as pessoas encontram e descobrem a vocação, porque muitas vezes as pessoas têm vocação e não a descobrem, outras vezes descobrem e não a querem. Claro. Quer dizer, mas de facto, quando seguem este caminho em que encontram e procuram ser fiéis, eu acho que não há felicidade tão grande quanto esta. Eu penso às vezes, sei lá, em pessoas que eventualmente podiam ter vocação para o matrimónio e, ou o inverso, podia ter vocação para sacerdócio e como para o matrimónio, e isso pode ser também um motivo da frustração depois como matrimónio, como pode ser o inverso. Se a pessoa não tem vocação para o sacerdócio, eu penso que não deve alinhar por aí. Claro. Portanto, é evidente que quer num âmbito, quer num outro, a questão da realização vocacional pessoal de cada um e a questão da concretização da felicidade não é isenta de dificuldades e de exigências e de problemas. Mas lá está. Isso também faz com que cada um dos estados de vida vá amadurecendo, cada uma das expectativas que as pessoas têm vá crescendo, e a própria vocação e a própria felicidade se vá solidificando, não num estado, vamos lá, místico ou gasoso, mas com os pés bem assentes na terra. Pois, Padre Fiel, as dificuldades são para todos. É evidente. Não é por ser padre que deixa de ser, não é por ser leigo que deixa de ter, não é por ser freira ou outra coisa qualquer que deixa de ter as dificuldades. As dificuldades são próprias até da nossa religião. Jesus Cristo advertiu-nos diversas vezes para os perigos, para as perseguições, para as angústias que uma fé vivida na coerência pode acarretar. É verdade. Agora, é claro, o que acontece é o seguinte, é que através da vocação e da esperança em Deus, portanto, nós ultrapassamos com mais facilidade e até perante as dificuldades podemos ser felizes. Claro. É? Pois, eu estou a ver, por exemplo, o caso dos doentes, que infelizmente são doentes, mas quando eles aceitam bem a doença e oferecem até a Deus, se calhar são muitíssimo mais felizes do que eu. Evidentemente que não é querido por Deus o sofrimento, a dificuldade, a doença, o tormento, quer dizer, isso não tem origem nele, nem é ele que quer isso para nós. Isso faz, são coisas que fazem parte, são circunstâncias da nossa vida, das quais não podemos fugir. Lá está, depois a nossa fé, a nossa esperança conduz-nos a acreditar que mesmo nesses momentos difíceis, mesmo no sofrimento, nós podemos descobrir a presença de Deus. Sem dúvida. Padre Rafael, pronto, já há pouco disse, portanto, que foi influenciado para... Ou foi descoberta a sua vocação através daquela pessoa que olhava por si. Agora diga-me outra coisa. E depois, quando você um dia disse em casa, aos seus pais, à sua família, que ia para o seminário, como é que eles reagiram? Reagiram bastante bem, até porque o processo era conhecido de todos, ou seja, desde que tenra idade que eu tinha manifestado aquela ideia, e obviamente que não causou grande estranheza no seio familiar o facto de eu um dia ter dito que ia para o seminário. Apenas dizer que neste processo de discernimento eu fui acompanhado por uma realidade que existe na Diocese da Guarda e em grande parte das dioceses do país, que é o pré-seminário, que é uma espécie de seminário familiar. E por isso mesmo, por toda esta envolvência, a minha decisão não causou grande espanto lá em casa. Obviamente que foi uma decisão ponderada e meditada, e também confesso que quando decidi entrar no seminário ia mais numa linha de descobrir e de procurar se de facto aquilo era o seu caminho, a minha vocação, do que numa linha já definida e com certezas absolutas sobre aquilo que queria para mim. Pois, por vezes os pais têm, portanto, enfim, ou porque têm receio de que isto não se venha a concretizar, que a pessoa esteja a pensar precipitadamente, ou porque, sei lá, às vezes por outros motivos, entendem que os filhos não devem ir para o seminário. No caso do padre Rafael, tem outros irmãos. Sim. Pronto, sim. Mas isto também ajuda. Sim, mas nunca houve o papel da família, neste caso, foi sobretudo de ajuda no discernimento, e obviamente que também a vocação que tenho a devo a eles, porque me ajudaram a discernir, nunca tentando viciar para um lado ou para o outro, nunca colocando obstáculos. E isso é muito bom, até porque a vocação precisa de quem a ajuda, não é? Claro, todas as vocações precisam de um ambiente propício para as fazer desabrochar e crescer e dar frutos. E lá está, nas nossas famílias falta este ambiente vocacional. Pois falta. Aqueles seus amiguinhos que tinham naquela idade, quando souberam que o padre Rafael queria ir para o seminário, como é que eles reagiram? O timing da minha entrada no seminário talvez os tenha feito ficar admirados. Porque foi na altura da adolescência, início da juventude, e nessa fase talvez a minha vocação andasse um pouco adormecida e não se manifestasse da mesma maneira que se tinha manifestado na infância. Se na infância eu tivesse entrado no seminário menor, nos meus colegas, nos meus amigos, isso talvez não tivesse causado admiração. Na fase que foi, causou admiração, mas também aceitaram, lá está, porque como era uma ideia que vinha desde há tanto tempo a ser vinculada à minha pessoa, não houve relutância da parte deles, nem aquela questão de não compreenderem ou de obstaculizarem a minha opção, não. O padre Rafael sempre andou ali no seminário da Guarda? Sim, o percurso académico desde que entrei no seminário da Guarda foi o ensino secundário no seminário da Guarda, depois o curso filosófico-teológico repartido entre estes três sítios: seminário da Guarda, Instituto Superior de Teologia das Beiras e Douro em Viseu, e depois a Faculdade de Teologia de Braga da Universidade Católica. Padre Rafael, hoje muitas das vocações são tardias, não é? Uhum. O que é que acha? É uma fase, talvez, pela qual nós estamos a atravessar, e bem, ou seja, as pessoas quando decidem entrar no seminário vão já com uma ideia um pouco mais definida sobre aquilo que querem para elas e para a vida delas. Porque obviamente uma criança que

hoje sou de Mavô. Hoje sou de Mavô. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Rafael Neves, parco em Mangual da Serra, Moimenta da Serra, Passos da Serra, Santa Marinha e São Martinho. Temos estado a falar da vocação e agora vamos começar a falar, portanto, de uma outra atividade ou de outra missão que o Padre Rafael tem. O Padre Rafael é o capelão do Politécnico, do Polo de Ceia, é assim, não é? Sim, sim. O Santo Padre disse que o Ano da Fé é uma grande oportunidade para o mundo universitário. O que é que lhe parece? E o que é que está a fazer com eles nesse sentido? O meu trabalho ali no Instituto Politécnico, no Polo de Ceia, é ainda um trabalho muito incipiente, porque o trabalho da pastoral do ensino superior que queremos implantar ali é um trabalho que está a começar agora a dar os primeiros passos, ou seja, estaremos numa fase de descoberta e de conhecimento mútuo da realidade da escola, dos alunos e dos universitários que a compõem, dos funcionários, do corpo docente. Ou seja, não há propriamente ainda nada definido quanto a atividades, quanto a procedimentos e metodologias neste âmbito da pastoral do ensino superior ali implantados. No entanto, obviamente, quando o Papa diz isso, ele estará a pensar, creio eu, numa dimensão importante que a fé terá de ter sempre, que é a dimensão do diálogo com as realidades do mundo, e neste caso com a realidade do mundo do saber e da ciência, com a realidade do mundo da cultura. E obviamente que, havendo uma instituição de ensino superior, essa instituição funcionará como um polo do saber, do conhecimento, da ciência, onde a fé tem também o seu espaço, muito naturalmente, porque obviamente não haverá uma oposição entre a fé e a razão, antes, pelo contrário, uma complementaridade entre aquilo que é a fé e aquilo que é a razão. É um assunto interessante, este da fé e da razão, até porque muitas vezes, portanto, aparecem vozes a dizer que estão em oposição, não é? Portanto, que há aqui uma oposição, mas na realidade não. Quem nos dá a fé, né, dá-nos a razão. Obviamente. Portanto, não. E neste âmbito é interessante constatar o seguinte, ou seja, a fé não é algo que faça parte de uma realidade que chamemos, vá lá, sacristia. Ou seja, a fé é algo que tem uma implantação na sociedade, nos diversos campos da vida social, e muito concretamente neste, no meio universitário. Até porque, lá está, quando a fé é questionada pela razão, isso acontece preferencialmente quando há possibilidades de se fazer perguntas, de questionar, e os jovens universitários, com os seus docentes, com toda a realidade que existe numa vida de ensino superior, possibilitam esse crescimento e esse fortalecimento até da fé, a partir da razão. Padre Rafael, eu creio que antigamente, não sei, não estou seguro do que vou dizer, as estruturas hierárquicas da Igreja não estavam assim muito, não têm estado muito atentas a este trabalho que o Padre Rafael tem agora como capelão do Politécnico. Portanto, antigamente não havia estas capelanias, ou já existiam? O mundo universitário sempre teve um papel importante na Igreja. Aliás, o mundo universitário, se nós quisermos, cresceu na Igreja e com a Igreja. Porventura, em determinados aspectos da história, o mundo universitário terá sido mais negligenciado por parte da Igreja. Bom, mas como foram outros mundos, é preciso também termos em conta que terá de se ter em conta também as aptidões pessoais das pessoas que compõem a Igreja para desempenharem determinados ministérios na vida da Igreja. O facto da Igreja ter um papel no meio universitário é importantíssimo, no sentido de que a simples presença pode criar ali uma relação mais estreita entre o meio universitário e a própria Igreja, entre o pensamento e a fé, a razão e a fé. E obviamente que a fé, e este ano da fé que nós estamos a viver e a celebrar desde 11 de outubro passado, tem também esta dimensão. Não é só para os que já estão dentro, é para aqueles que se encontram fora, é para aqueles que porventura se afastaram, é para aqueles que porventura não se questionam nestas coisas e dimensões da fé. Por isso tem havido o átrio dos gentios, não é? Exatamente. É um espaço de, mais do que de confronto e de criação de barreiras, é um espaço de criação de pontos e de diálogo com aqueles que pensam e sentem de maneira diferente, mas que terão bases comuns. E este ano da fé será um ano propício para, de facto, nós fazermos este duplo ajustamento. Formar aqueles que estão dentro da Igreja na fé e ajudá-los a crescer e a que a sua fé seja aumentada. Obviamente que isso é Deus que o faz, mas Ele fala através do nosso trabalho. E também criar diálogo e espaços abertos para que a fé, as questões da vida, da realidade humana, sejam debatidos com aqueles que pensam e sentem de maneira diferente. O Papa Bento XVI falava há poucos dias da inquietação que vai na juventude. Eu vou citar. Aos jovens foram oferecidas as ideologias e o consumismo, mas os jovens veem que tudo isso é um vazio. Por isso, as gerações mais jovens começam a estar despertas para um cristianismo que não é de baixo custo, que não é reduzido, mas um cristianismo na sua radicalidade e profundidade. Um cristianismo que é verdadeiro e a verdade sempre tem futuro. Vê esta inquietação nos jovens lá do Politécnico, sente que eles têm vontade de sair deste vazio. O que é que lhe parece ao Padre Rafael? Sim. Obviamente que haverá casos pontuais em que não se nota tanto essa vontade dos jovens crescerem e saírem do vazio, mas em termos genéricos, sim. Eu penso que os jovens, quando são jovens, nós estamos propriamente a falar da idade da adolescência, mas os jovens, quando se começam a questionar sobre as questões fundamentais da vida, eles descobrem que é necessário haver uma espiritualidade, é necessário haver uma vida sobrenatural dentro daquilo que é a vida humana de cada um deles. Eu sinto particularmente que o nosso caminho com os jovens terá de ser feito também um pouco na linha da exigência. Obviamente que a festa pela festa, a música pela música, o festival pelo festival terá a sua importância, mas só isso não lhes chega, só isso não lhes basta. É preciso apontar-lhe caminhos exigentes, na linha daquilo que fala o Papa Bento XVI, apresentar-lhes a radicalidade do cristianismo e do Evangelho. Portanto, não ter medo de lhes falar. Sim. Concretamente, o que é que enfim, dentro do possível, o que é que o Padre Rafael costuma fazer com os indivíduos, portanto, com os universitários? Neste momento, como disse, é uma fase onde só a presença, só o diálogo, só a conversa, sem partir para aquele espírito já da formação propriamente cristã ou da apresentação da mensagem de Jesus, ou seja, só a minha presença, só o facto de eu estar ali, só o facto de eles saberem que há um padre que tem uma presença no meio deles, num determinado dia da semana, numa determinada hora desse mesmo dia, faz com que se criem laços. E é isso que nós estamos a começar a fazer, a criar laços. Muito bem. Costuma ler que costuma estar com eles que uma vez por semana? Sim. Normalmente às quartas de manhã tenho a minha presença marcada no ambiente universitário, embora esporadicamente possa ir a uma outra hora, a um outro dia. Padre Rafael falava agora da radicalidade e o Papa fala também. O Papa fala de radicalidade e profundidade, o contrasta tanto com a falta de sacrifícios, não é? No entanto, pois nós verificamos que muitas vezes, sei lá, aqueles jovens depois das Jornadas Mundiais da Juventude acabam por aderir exatamente àqueles, como é que lhe chamar, aquelas ordens religiosas que são às vezes até mais exigentes. Sim, lá está, os jovens vão-se dando conta de que o caminho do facilitismo, o caminho da falta de exigência, o caminho da festa pela festa, do jogo pelo jogo, da música pela música, sem sentido, não os conduz a uma verdadeira felicidade. Portanto, na concretização dos nossos sonhos, na materialização daquilo que nós ambicionamos para a nossa vida, nós temos de ter exigências, temos de correr riscos. Estamos a iniciar o tempo do Advento e ontem refletia aqui na comunidade de Santa Marinha nesta dimensão que a figura de Maria nos apresenta. Ela foi capaz de correr riscos. Claro que não correu um risco por correr, por ser apenas uma pessoa aventureira, por apenas gostar do desafio. Correu o risco porque, de facto, sentiu que ao dizer sim a Deus, ela estava a dar um passo importante na sua vida. E dizer sim a Deus é um risco muito grande. E quando os jovens, de facto, descobrem que este mundo é um mundo vazio, eu acho que isto é de facto, maravilhoso, não é? Porque, às vezes, eles podem andar, mas não portanto, não dá conta desta situação. Claro. Quando dão, eu acho que isto já é maravilhoso. Andamos em voltas retas na mesma esfera, onde ao menos nos vemos porque o fumo passou. Chuva no chão revela os olhos por trás. Há que limpar o restolho do que o tempo queimou. Tens fios demais a prender-te as cordas, mas podes vir amanhã acreditar no mesmo Deus. Tens riscos demais a estragar-me o quadro. Se queres vir amanhã acreditar no mesmo Deus, devolve-me os laços, meu amor. Devolve-me os laços, meu amor. Andamos em voltas retas na mesma esfera, mas podes vir amanhã. Se queres vir amanhã, podes vir amanhã. Tens riscos demais a estragar-me a pedra, mas se vies sem corpo à procura da luz, devolve-nos lá. em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento estamos à conversa com o padre Rafael Neves, pároco em Mangual da Serra, Moimenta da Serra, Passos da Serra, Santa Marinha e São Martinho do Arcipestado de Ceia e Gouveia. O padre Rafael é também capelão do Politécnico de Ceia. É disto que vamos estar a falar e vamos continuar a conversa por mais um bocadinho. Vamos entrar na parte final do nosso programa. Padre Rafael, há pouco eu falava acerca dos jovens, falava nas jornadas mundiais da juventude. O padre Rafael esteve em algumas jornadas ou não? Estive nas últimas. Em Espanha? Sim, pela proximidade física. Estive em Madrid, nas últimas jornadas mundiais da juventude. O que é que acha das jornadas? Em relação à juventude, podem dar a volta à vida de uma pessoa, não? Sim, evidentemente que não se consegue dar a volta à vida de todas aquelas pessoas. O facto de participarem num evento como aqueles já é profundamente positivo. Mas obviamente depois do evento é que se define se o evento deu frutos, se o evento surtiu algum efeito positivo na vida das pessoas. Claro que, por mais pequeno que seja, eu creio que algum aspecto daquele encontro mundial de jovens terá transformado a vida dos jovens. Obviamente que é preciso sempre, quando se criam espaços, quando se organizam acontecimentos com públicos-alvo, neste caso com jovens, é preciso apontar-lhes já também a dimensão daquilo que eles depois terão de fazer. Porque senão, como eu disse há pouco, é jornada pela jornada, a festa pela festa, a música pela música. Isso sem sentido e sem depois produzir frutos, acaba por ser uma pobreza. Eles, ao chegarem das jornadas, eles têm que aderir, não é? Sim. Têm que ter um itinerário, têm que alguém os ajudar. Sim. Porque, do contrário, pronto, acabam por se perder. Mas isso, Padre Rafael, isso não acontece só com os jovens. Isso acontece connosco. Claro. Leigos. E eu agora falo de leigos. Quer dizer, se o leigo se limita a ir à missa ao domingo, já não falo daqueles que nem sequer lá vão. Mas quer dizer, se o leigo se limita só a ir à missa ao domingo, pronto, é bom, mas é muito curto. Quer dizer, não vai descobrir, certamente. Sabe, vai, se calhar não sabe porque vai, se calhar vai por tradição, mas não chega a descobrir o que o Papa dizia há poucos dias. É necessário, neste tempo da fé, descobrir o grande desconhecido. Se calhar podemos ir à missa e não o descobrir. Claro, e nós, e o Papa diz isso na Carta Apostólica, Porta da Fé, porventura estamos a dar a fé como algo pressuposto, sem que isso seja um pressuposto verdadeiro. Ou seja, podemos estar a pensar que a fé está implantada, que a fé existe, quando de facto não existe. E obviamente quando fala aí da questão da Eucaristia, do resumo que muitos leigos fazem da sua vida cristã apenas na participação da Eucaristia, bom, já o facto de só participarem é bom. Agora lá está. Há todo um caminho que é feito antes, depois o caminho celebrativo e depois um depois. Passa a expressão, ou seja, a missa é o ponto central, para lá tudo se encaminha, de lá tudo se encaminha na mesma. Ou seja, a Eucaristia terá de ser o ponto central, mas à volta disso terá um de haver muitas outras coisas na vida dos leigos. Eu não sei latim, mas aquele item ICES não é para acabar ali, claro. É para continuar. É para continuar, é da missa para a missão. É da missa para a missão, precisamente. Padre Rafael, exatamente por um ser da missa para a missão, é que o Papa diz na Carta Apostólica Porta da Fé que muitos cristãos que se consideram católicos vivem mais preocupados com o social, com o cultural e político do que com a própria fé. Por isso, muitas vezes, a fé acaba por ser negada, deixa de ser compartilhada nos conteúdos e valores inspirados pela mesma fé. Isto é palpável, não é? Sim, isso é um dado que se verifica muito facilmente. Eu não creio que a dimensão da fé não tenha lugar no social, no político, no ambiente escolar. Muito pelo contrário, a fé tem lugar em todas essas dimensões. Agora, é claro, aquilo que o Papa diz é isto: se a fé não é esclarecida, se a fé não é, vá lá, bem enquadrada, nós podemos perder o norte. Ou seja, porque é que estamos no domínio político, porque é que estamos no domínio social? Se a fé não nos ajuda a perceber porque é que nós lá estamos, nós acabamos por ser apenas mais uma oferta, como muitas ofertas que existem na sociedade, mas sem dar às pessoas aquilo que elas procuram. Acaba por ser mais um produto de consumo. Eu tenho uma posição numa instituição de solidariedade, mas se eu não estou lá também porque a minha fé me impela a isso, acaba por ser apenas mais uma presença, comum a todas as outras presenças. O que é mau, e eu agora estou a pensar, pois quantas pessoas, pronto, que são pessoas de igreja, que vão à missa, mas que depois, perante as leis antimorais que nos chegam, ficam indiferentes, aceitam, acham normal, exatamente porque lhe falta o conteúdo, não é? Falta-lhe um substrato que não existe. Obviamente que eu com isto não quero dizer que as pessoas têm de estar no político, no social e em todos os ambientes da vida em sociedade como que militantes da fé, no sentido negativo do termo, ou seja, como que impingidores de uma fé. Têm de estar como presenças, por vezes discretas da fé, mas presenças, não podem estar como presenças sombrias dessa mesma fé. Padre Rafael, estamos no ano de fé, aliás, há pouco disse que teve início no dia 11 de outubro, vai acabar daqui por menos de um ano, dia 24 de novembro, dia de Cristo Rei, e o Papa tem incentivado, de facto, para que este ano seja um ano diferente, como há pouco o Padre Rafael dizia, para os que já cá estão e para os que estão de fora. O que é que o Padre Rafael já está a fazer, ou o que é que a nível desses anos está a fazer, já por este ano da fé? Olha, a nível da formação da fé tem-se apostado na nossa diocese, desde há alguns anos esta parte, na questão da formação cristã de adultos. Houve um programa, um triênio, onde os cristãos receberam formação a partir do Catecismo da Igreja Católica, e este é o terceiro ano que se está a cumprir um plano na diocese. Está a falar dos grupos bíblicos. Grupos bíblicos. Obviamente que isso é um aspecto importante do ano de fé da nossa diocese, porque partindo da palavra de Deus nós conseguimos formar também, obviamente, e bem na fé, os cristãos que nos acompanham. Depois, isto mais no plano da formação, no plano da celebração, porque é talvez esse que congrega mais os paroquianos e as comunidades. Há o cuidado de se fazer as coisas com um simbolismo que aponte para a celebração deste ano da fé. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, na missa de abertura das catequeses paroquiais, nós colocámos uma porta física no meio da coxia central da igreja, e todos os catequistas, crianças e alguns membros representativos da comunidade atravessaram aquela porta, dando o simbolismo de atravessarem a porta da fé. Ou seja, à volta do ano da fé, depois vão-se criando dinâmicas que façam as pessoas despertar e também que façam as pessoas conhecer que este ano é um ano importante na vida da Igreja. Falámos há pouco nos grupos bíblicos. Têm todas as suas paróquias, não têm? Sim. Ainda não tenho implantado em todas. Este ano pastoral, tive no ano passado, mas é a ideia para pôr em prática, em marcha, a implantação dos grupos bíblicos em cada uma das paróquias. Eu pessoalmente também penso que é muito bom, estes grupos bíblicos, porque isto dá muita formação às pessoas. Mas penso que o Papa quer mais um pouco neste ano da fé, e ele fala do catecismo, não sei se... Pois, mas lá está, como o projeto e o plano diocesano da nossa Igreja, neste sentido, adiantou-se a ideia do Papa, porque... Pois, sim, de alguma forma é verdade. Nós vamos apostar agora um pouco mais em favorecer o contacto das pessoas com a Palavra de Deus. Adiantou-se, mas o seu dono. Exatamente. Porque foi o próprio Papa que sugeriu no penúltimo sínodo. Motivado. Pois, motivar as pessoas para este trabalho que está a ser feito a nível mundial. Para este ano da fé, vamos ter também indulgências ao Padre Rafael. Aqui pela Diocese, já definiram onde é que se podem ganhar as indulgências ou ainda não? Nas reuniões que temos mantido com o Sr. Bispo, ele apresentou a proposta de conceder indulgência partindo das realidades dos santuários existentes nas nossas paróquias, com o pressuposto de que a celebração da fé celebrada nesses santuários cumpra determinadas condições, ou seja, haja um trilho de preparação, haja depois o sacramento da reconciliação ou confissões para as pessoas poderem reconciliar-se, e depois a participação e a comunhão na Eucaristia. Sim, senhor. Padre Rafael, eu gostava de facto de continuar a conversa consigo, e eu atrevo-me a pedir-lhe o seguinte: portanto, não há dúvida nenhuma que o tempo vai passando e nós estamos mesmo no fim, mas eu peço-lhe para outro dia podemos continuar esta conversa, porque realmente com certeza acabou, partimos para outra missão, mas podemos voltar. Pronto, tá bem. Então no próximo mês, se depois puder arranjar um bocadinho, vamos continuar esta conversa. Olha, de qualquer modo, gostei e agradeço-lhe de facto este tempo que me dispensou para este trabalho. Sempre a dispor. Muito obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.